E sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd invadindo o seu sistema eletrônico em uma rádio que a gente não pode falar que é pirata, porque ela não é pirata. Ela é alternativa? É, alternativa. Eu não sei. A gente tá roubando seu sinal, então pode ser que ela seja pirata, sim. Exatamente. Eu estou aqui com o meu amigo Luigi. Salve, salve, pessoas de 2015. Pessoas de 2015. E a nossa rádio, como sempre, a gente vai comentar os assuntos importantes que tá rolando em 2015, certo? Certo. Nosso dia a dia, né? Bonito. Pois é, né? Porque, né, é o que a gente mais gosta de fazer. É falar do nosso dia a dia. O nosso programa é voltado pra falar do dia a dia, né? Enquanto outros veículos de comunicação ficam falando de coisa, a gente fala do dia a dia. A gente fala do dia a dia das pessoas. Sim. Tipo a da Maria Braga. Lembra Braga? Do dia a dia. O assunto mais importante que a gente tem pra falar é tomou tudo, todas as críticas de cinema na televisão, aqui na nossa rádio, que é o lançamento do ano, moleque. Sim. Em sequência de um clássico, né, do cinema. Os outros filmes foram uma merda. O primeiro filme é muito bom, do Steve Spielberg. Agora, a bagaceira, o resto foi uma bagaceira miserável, principalmente o quinto. Não, principalmente o... Calma, são muitos, eu tenho que contar, calma aí. É o nono. O pior pra mim é do Tubarão Mecânico. O pior pra mim é do Tubarão Comunista. É verdade. Sei lá qual é. Eu esqueci. É verdade. É verdade. Falando, né? De Tubarão 19. Jaws 19. This time, it's really, really personal. Sim, dirigido por Max Spielberg. Filho do Steven Spielberg. Exatamente. Filho do Steven Spielberg. Ele prometeu lançar um filme que revolucionaria os cinemas, né? Digno do pai dele, porque o filme do pai dele revolucionou o cinema. Sim, porque não, o Max não pode, né, fazer a mesma coisa, né? Exato. A parada do Tubarão 1 é porque, assim, ele deixa as pessoas com medo de ir pra praia. Assim, você pode estar na praia, um tubarão chega te fuder. E, assim, ele é um marco na história completa, porque é com ele que começa o início ali do blockbuster, né? O vilão do filme não é uma criatura, não é uma pessoa, não é um alienígena. É um tubarão, a força da natureza, que vem, fode e vai embora, né? Uhum. Tipo um tufão, um abraço, Nicolas Cage. E você tem uma sequência de filmes bosta. O Tubarão 2, ele, o cara queria se vingar. O Tubarão. Queria se vingar da mulher do primeiro filme, bibibi, bababá. O Tubarão 3 em 3D. E você tem agora o Tubarão 19 continuando essa história. Porque, assim, o primeiro tubarão era uma força da natureza. O segundo tubarão, ele tava atacando a mulher e as pessoas que estavam ao redor dela porque era pessoal. E no Tubarão 19, ele volta a ser pessoal porque agora ele tá perseguindo os filhos da mulher. Isso que é foda. Então, isso, assim, é foda. Ele fechou todo o ciclo que o pai dele criou. Sim, a realidade é muito aumentada, cara. É incrível, assim. Sim. Tipo, muito fantástico, assim. Você vê o negócio bem na tua cara. Exato. Mesmo. Exato. Né? Ele é um filme muito bom, cara, porque ele fecha direitinho, tá ligado? A gente tem um trabalho genial de direção do Max, sim, né? Seguindo que ele é tão pica quanto melhor, o melhor filme, isso, melhor filme de todos os tempos, já falo logo. Cara, não, né? Não é o melhor filme de todos os tempos, né? É, cara, é. Jogasse, porra, o melhor filme de todos os tempos? Não, que isso. É, cara, é. É, não é. Porra, mano, porra. Não é possível que essa porra... O negócio em Holomax, cara. Ah, ok, mano, mas não é possível que ele seja o melhor filme de todos os tempos, mano. Duro de Matar 15 deve ser melhor, lançando que vem. É, não sei, pode ser também, né? Eu pode acredito ser, mais no Duro de Matar. Assim, você acredita? Eu acredito. Tem um jogo genial de câmeras. Filmar na água continua muito difícil em 2015, né? Que filmar na água é uma bosta. É, Waterworld mostrou isso, né? The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted. E cara, assim, o elenco, ele trabalha muito bem, ele funciona muito bem. Sim. É um filme legal. Nicolas Cage como protagonista. Nicolas Cage como tubarão, não. Nicolas Cage como o marido do filho, da filha, né? Como caçador de tubarões. Exatamente. Nicolas Cage como caçador de tubarões. O melhor caçador. Na sua melhor forma possível. Sim, merece o Oscar, de novo. Exatamente. Tá na forma da rocha lá. O filme dele lá da rocha tá na forma daquele filme lá. O Nicolas... Tá bombadão. Tá, cara, tá o Nicolas Cage, a gente chegou no futuro onde o Nicolas Cage é o melhor ator de todos. Sim, isso a gente já não era nenhuma surpresa, né? Não, porra, o Nicolas Cage é foda, cara. E o novo lançamento da Nike, hein? Você viu? O tênis? Sim, o tênis. Ele é feio, né? Ah, eu não acho. Acho ele da hora demais. Ele é feio, cara. Assim... Eu tenho um aqui em casa. A gente é jovem. A gente é jovem. Se você é jovem ainda, Mas eu acho aquele o visual que os jovens estão usando hoje em dia zoado, vai. Eu não ando com meu bolso pra fora da minha calça. Até ando, mostro que não tenho dinheiro. Por exemplo, eu uso a camiseta de office car, gente, também. Ah, mas isso é maneiro, né? Porque se você pega uma chuva, né? Sim. Aí você vai, é, isso é foda, cara. Você vai, você toma um temporal do caralho, né? E tipo, em poucos segundos o negócio seca, sabe? Sim. É algo que é muito foda, cara. Isso é uma tecnologia muito maneira. Eu tenho um monte desse aqui em casa. Então, essa é uma tecnologia maneira. Agora, o tênis, ele é feio, vai. Ele tem quatro palmos de sola, de sapato. Acho eu tô nos anos 80, porra. Eu sei, né, cara? Mas é, não gosto de amarrar sozinho. Daqui a pouco você quer que use ombreira também. Ah, tem venda, né? Algumas ombreiras aí. Tanto que tem. Brilhantina. É, tanto que tem gangues aí, né? Falados pelo mundo que usam essas ombreiras aí. Mas o jovem é idiota. É, ele é bem idiota, a gente, né? Parte desse pressuposto, até no futuro ele foi idiota. Sim. As modas são bem específicas. É, cara. Ele que usa capacete só metade da cabeça? Sim, isso é verdade. E vocês falando que o punk era o pior que podia vir, rapaz. Vocês não sabem de nada, inocente. Nem te conto. Tem até gangue de punk que tá usando braço mecânico, né? Não, mas ainda é punk. Só se ele fez o próprio braço mecânico, eu aceito. Sim, então é que isso, assim, tem notícia aí rondando aí que. E tem muitas gangues que estão utilizando esse. Tem notícias rodando que estão utilizando e sendo presos. Sim, exatamente. Outro tema polêmico que a gente tem comentado esses últimos dias é a abolição. Quer dizer, dos últimos dias não, né? Já faz algum tempo, né? Hoje está completando 2 anos. Mas ainda assim, continua sendo um tema polêmico, que é a abolição dos advogados. Os advogados não existem mais desde 2013. As leis estão ficando mais rápidas, né, os julgamentos, mas os advogados fazem protestos ainda falando que não está sendo mais um julgamento tão justo quanto era antes. É algo que prometia ser revolucionário, né? Sim, a abolição dos advogados. Não precisava de advogado, sem chatice. Sem chatice. O julgamento, ele era feito na hora, tipo assim, entrou na sala e pá, preso. Sim, fudeu. Mas aí é... Tem protestos pelo mundo todo, né? Que os ex-advogados aí querendo voltar ao trabalho de dignos, né? Porque agora eles são vendedores do McDonald's. Pois é, né? Vendedores representantes da Pepsi, né? Da Pepsi. Infelizmente a Coca acabou. Sim, a Pepsi comprou. Eu sinto falta da Coca. Eu sinto falta. Tu sente falta? Eu sinto, cara. É bom ter uma concorrência de bosta. Eu gostava de ter de bosta? Por que de bosta? Você prefere a Pepsi? É claro. Aquele visual moderno da Pepsi. Não, a nova garrafa é bonita. A logo é feia, mas a garrafa é bonita. Não, mas a Pepsi fez bem comprar a Coca. Já sim. Era. Tchau. O maior investimento de todos os tempos. Exatamente. Um investimento que olha, é o maior mesmo, viu? Muito boa essa frase. Essa frase ela foi muito boa. Muito obrigado, cara. É o investimento que é o puta que pariu, é o maior meme, hein? Caralho, eu tô olhando aqui no Legião dos Heróis. Ele é o maior meme. Tá atrás do Avatar, não sei. Caralho. Caco, agora eu gostaria de dar uma notícia aí. Não uma notícia, né? Uma tecnologia que surgiu aí lá pelos anos 2000 e tal, que vem rondando as autoestradas pelo mundo todo, né? Que são os carros voadores, né? É, foram abolidas as rodovias, né? Elas não são mais necessárias, graças aos carros voadores. Sim. Não, elas não é que elas não são mais necessárias, né? Elas não são mais necessárias. Se o carro voa, você não precisa mais dela, né, pô? Ah, mas aí que tá o... Às vezes o trânsito, horário de pico aqui em São Paulo, a gente tá aqui, horário de pico dos carros voadores, meu amigo, era pior do que... De que negócio terrestre, cara, porque atrapalha os aviões, né? Saudade da Paulista. Saudade da Paulista. Né? Por exemplo, tem muitos carros que não são voadores, que antes eram caros pra caramba, é muito barato, né? Eu sinto saudade das rodovias. Sim, apesar de eu usar às vezes, viu? O Férias Frustradas Novos tá sem graça, ele sendo novo, né? Não era mais na rodovia que nem era antes, Roots. Sim, tá esquisito, né? Eu gostava da musiquinha do Férias Frustradas. Tá esquisito. Eu, por exemplo, assim, antigamente um Porsche era, sei lá, uns 300 mil, hoje tá uns 40 mil, sabe? Uhum. Então, tipo, muitas pessoas têm esses carros assim, tipo, só pra... tipo vintage, sabe? Se a galera vintage é foda. Não, não, eu não posso reclamar da galera vintage porque eles estão escutando um programa de rádio, pera aí, né? Sim. Uma galera vintage, né? Eles conseguem comprar muitas coisas, né? Aquela galera que vai nesses lanchonetes. Aspirador de pó, o povo compra aspirador de pó hoje em dia. Ninguém mais usa. O que é um aspirador de pó, né? Eu nem lembro o que foi um aspirador de pó. Eu tô velhão, também não. É, um ventilador. O que é um ventilador? Sim, né? Então, tipo. E aí, tem muitas pessoas vintage que estão usando essa tecnologia nova dos carros voadores pra comprar carros terrestres que antigamente eram luxuosos. Sim, eu queria ter os carros do 007. Por exemplo, minha mãe aqui em casa tem um Porsche. Olha aí. Então, tipo, foda. Ela usa de vez em quando lá, mas ela tem o carro voador lá também. Dela ali, né? Carro voador usadinho. Eu só acho estranho que ele tem um DeLorean, eu acho feio. Você acha feio? Acho que as portas quebram pra cima, meio zoado. É esquisito, né? Porque é dos anos 70, né? Feio. Apesar que até hoje eu não vive um andando por aí, viu? É, porque foi parado de fabricar, né? Então. Sim. Muita gente usa conversão, né? Utiliza conversão de carro terrestre pra carro voador e sai muito mais barato que comprar um carro voador zero. Novo, zero, é. Pode crer. Tem muita gente que converte. Mas, né? A vantagem do carro voador é que ele não polui tanto que nem o terrestre, né? Sim, aí pra você converter, você tem que trocar todo o sistema de... Isso. De que tem dentro, né, do carro voador. Então, tá foda. E os países de terceiro mundo estão usando, começando agora, né? Tipo a gente, né? A gente. Como sempre, a gente atrasado, né? Então, carros voadores que chegou, tipo, em 2010, eu acho, por aí, ainda tá meio. No Brasil, escutaria um rádio. Sim. É verdade. Isso é verdade, né? No Brasil, escutaria um rádio, com certeza. É verdade. Mas aqui no Brasil, começou, sei lá, em 2010, cara, que foi por aí, né? Sim. Né? Então é recentemente nova essa coisa de carros voadores aqui no Brasil. Tanto que a Dilma teve que replanejar todo o sistema de tráfego do Brasil, aquela coisa toda. O Brasil sempre foi atrasado. Falando em Dilma, acabou de chegar um fax aqui pra mim da produção. Oficialmente, o governo federal do Brasil, que ainda somos uma república, ainda bem, comunicou que eles finalmente conseguiram desenvolver o maior sonho da nossa querida presidenta. Que ela está conseguindo, eles finalmente conseguiram construir uma máquina aonde consegue armazenar ar. Olha só. Então, a maior preocupação da Dilma, não, ela não vai ter que usar Ruffles, eles nem passar de ver, eles estão conseguindo, de alguma forma, armazenar ar. Ela disse que o único problema é que à noite, o ar, ele fica meio, né, ela não consegue controlar, ele fica indo de lá pra cá, de lá pra lá, mas eles já estão conseguindo isso, e essa era uma das principais metas do governo da nossa atual presidente do Brasil. Olha aí, Varone. Olha aí, tá fazendo jus, hein? Ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Vortex Nerd. E por falar em comida, é Pizza Hut, né? Revolucionou aí. Eu acho uma merda aquela pizza da Pizza Hut. Sério, acho que foi uma revolução, né? Eu acredito, porque... Falando em comida, quem tava falando em comida? Tava acabando o quê? Quem tava falando em comida? É que você comentou da Ruffles. Fiquei, what? É que tava falando da Ruffles, né? Ah, tá, ok. A Pizza Hut, que é essa pizza desidratada, né? Não quer... Desidratada, tá conseguindo acabar com a fome em boa parte da África, né? Sim, sim. Isso é importante. Muito legal essa parte de conscientização da Pizza Hut. Sim, muito legal, muito legal. Pro preço de nada, hein? De graça, quem diria? Eles dão a pizza e o forno de micro-ondas. Exatamente, de micro-ondas também. Que é a voz falar isso, né? Porque aqui no Brasil não chegou isso também. Não, aqui ainda tá no botão. É. Tá no touch ainda. Tá no touch, isso é verdade. Caralho, o forno de micro-ondas sempre foi touch. Sim. Né? E lá nos Estados Unidos esse micro-ondas aí é baratíssimo, né? Todo mundo usa, uso normal, uso comum. É, lá é comum pra caralho, né? Muito comum. Isso que é o foda, é aqui no Brasil, né? Tipo um Laserdisc. Laserdisc tá morrendo, né? É, pois é, né? Eu gostava do Laserdisc. Tinha vários Laserdiscs aqui em casa. Sério, aqui também tinha bastante. Eu tenho a coleção do Tubarão em Laserdisc. O telefone tá acabando também, né? Pô, telefone, tá... amigo, porque é fax o bagulho. É, então, por causa da videoconferência, né, cara? Videoconferência e fax. Exatamente. Esse sim revolucionou o mercado de telefone no mundo inteiro, né? Sim, sim. É, e o legal é que dá pra você embutir diretamente na sua televisão, de 50 polegadas. A videoconferência é uma parada legal. Você conversa com o seu chefe e tal, ele te manda embora. Sim. Pois é, né? Seu amigo te chama pra mutreta, te chama de galinha. Chama de galinha, de tique. Né? Chama de tique, não leva a sério. Ele tava brincando. Sim. E não fiquem roubados, hein, gente? Por favor. Fiquem longe dessas coisas. E não apostem corridas com o baixista do Red Hot Chili Peppers. Por quê? Não sei, fica a dica. Se você encontrar o cara do Red Hot Chili Peppers, não corra contra ele. Pois é. Você pôs a sua mão. E, Caco, sabe o que eu adquiri essas semanas aqui em casa? Um heavyboard. Mas é velho já, né? É, só que aqui no Brasil, né, como sempre. Então, né, o Brasil é atrasado, né? É. Placas. Pois é, eu consegui adquirir um heavyboard aqui. Quem tá usando rádio, porra? Por que alguém usa rádio em 2015? Pois é, cara, é complicado, né? Porra! É, mas eu tenho um aqui. Achei legal, cara, achei maneiro. O problema é que ele não anda na água, né? Então você comprou é zoado. Não, porque... Tem os novos que andam na água. Sim, eu tô ligado, só que esse daí que eu tenho tem que ter o... Tem que ter um upgrade, né, pra... Na água. Ele é rosa? Não, ele é marrom. De menina. Não, não é, não. É, você usava como patinete, fala a verdade. Não. Eu não sei se o outro dono usava como patinete. Ah, você comprou usado? Comprou usado, é óbvio, né, cara? Comprou no Mercado Livre. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Ok, Mercado Livre tem umas lojas dele aqui perto. Sim, ele... Aí, tipo, o cara era dos Estados Unidos e ele conseguiu transferir, sabe... Imediatamente aqui pra casa e tô usando ele de vez em quando. Dá pra passear na pracinha aqui de casa. Maneiro. É maneiro. Se quiser passar aqui, eu te empresto. Eu quero comentar sobre isso, porque as pessoas ainda usam rádio. As pessoas vintage, que compram carro normal, que andam pelas rodovias velhas, tipo Blade Runner, que compram, sei lá, compram coisas velhas, compram coisas dos anos 80, tipo, sei lá, manual de esportes, não sei. É. Por que alguém ia querer comprar isso? Eu votaria no passado e daria pro meu eu e ficaria. Pois é. O pessoal acha que vai achar uma. Pois é, a pessoa acha que vão criar uma máquina do tempo e vai poder voltar no tempo pra poder fazer apostas e virar milionário com isso. É brincadeira? Eu faria uma geladeira. Você faria uma geladeira? Não sei, acho que eu faria numa hoverboard. Seria da hora. É da hora. Agora, se fosse num carro, a última opção seria o DeLorean. Provavelmente. Eu também acho. Agora é um carro de merda, né? Enfim, né? E parece que os países de terceiro mundo adoram rádio, né? Ainda, né? Sim. Incrível. Tecnologias velhas como o rádio, mas a gente gosta dele porque a gente consegue roubar o sinal. Sim, a gente tem que torcer pra que não role, não, pra que não derrube o sinal aqui, né? A Globo domina toda a comunicação do Brasil. Sim, comprou Band, comprou Record, comprou todas. Só não comprou o SBT porque o Silvio Santos é zica. O Silvio Santos ainda não morreu, tá quase, viu? Eu acho que ele é imortal. É bem provável, viu? Porque hoje em dia, né? Eu acho que é o real. Às vezes ele pode pegar uma cabeça dele e colocar no... Do Parque do Chaves. No Parque do Chaves, sei lá. O que você faria? Se eu fosse o Silvio Santos? É. Escreveria ha-hai no gelo. É. Mas sobre o negócio da rádio, é incrível, né? Porque, sei lá, é muito... Como posso dizer... É muito ultrapassada essa ideia de rádio, sabe? A gente só usa porque, tipo... É o jeito que a gente tem de se comunicar, né, com as pessoas. Mas eu gosto de usar rádio. Traz um senso de nostalgia, sabe? Sim. Quando eu tô na rua, assim, que eu quero escutar alguma coisa que não seja da grande mídia e tal, eu pulo pras rádios. A rádio tem opções legais. São muita merda, né? Tem muita gente falando merda aí na rádio. Principalmente falando de cinema. Mas, na rádio tem muita coisa legal, cara. Pois é, né? Assim, tipo, tem... É, apesar que tem muito programa tranqueira, né? Por exemplo, aquele de doce... Falar de cinema, sabe? Com algumas pessoas. Sim. Ali, tá? Brasil! Então é complicado. Tem alguns canais piratas aí que... Tipo, as informações interessantes. A gente tá roubando a rádio do... A gente tá roubando o sinal de uma rádio evangélica. Igreja dos Otakus dos Últimos Dias. Eu não gosto de ter mãe Jeová batendo na minha porta de manhã. Eu também não. Isso é chato. Jeová? Tem também Jeová? Pois é. Pois é, o engraçado é que essas testemunhas de Jeová, normalmente eles vêm aqui em casa, já vem uns dags tocar a campainha de cabeça pra baixo. Por quê? Ah, que você não entendeu a referência. Eles estão com as costas zoadas? Sim, com as costas zoadas. Tomando seu cu. Vai. Porque normalmente é velho. Seu então, cu. Então... Parece que eles estão com as costas zoadas. Agora, o porquê eles fazem isso, eu não sei. Eu não sei como o sangue não desce, tá ligado? Na cabeça, tá ligado? É muito esquisito isso. Eu não sei se isso já aconteceu na porta da tua casa. Na minha já aconteceu umas 4, 5 vezes. Não! Nunca vi, eu tô te pedindo. que eu saia caindo. A menina do exorcista descendo a escada. De ponta cabeça ainda, né? De ponta cabeça ainda. Agora, assim, acho legal a gente ter essa lembrança do passado, que nem a galera que escuta a rádio, né? Uhum. A galera que curte os atores e os cantores do passado. Tipo o Michael Jackson, né? Michael Jackson, ele era um cara que fez muito sucesso no passado lá, com o Jackson 5. Ele fez muito sucesso na carreira solo dele, quando ele se tornou branco depois. E até hoje o cara é zica pra caralho. Ele continua fazendo muito sucesso, cara. Sim, isso é foda, isso é foda. E você viu recentemente o que aconteceu? Ele tava na televisão, algumas pessoas conseguiam falar com ele, né? Porque, e do caralho! Tipo, você não viu isso? Tipo, tá lá, por exemplo, o cara tá cantando e tal, aí o cara fala, chega, Michael, não quero mais. Aí o Michael vai... Que do caralho! Desculpa, então. Que do caralho! É, então, isso é super foda. Isso é um tipo de marketing que é do caralho. Tipo, tem uma aproximação com o fã. Sim, o fã tem uma aproximação com o ídolo, eu acho mais legal, né? Ao contrário. É, isso aí, o fã tem uma aproximação com ele. O futuro ainda tem que te ajudar, porra. Pois é. Toma no cu. É. Futuro de merda é o meu que vai vir. É, e a sua avó, sua mãe, utilizou... Não, fala minha avó não, tio. Calma. Deixa minha avó lá, ela é viúva já. Deixa eu ver lá. Eles fizeram um negócio de envelhecimento. Você fala da minha avó, tio? Nossa, querendo minha avó, mano. Deixa minha avó, tio. Vai tomar no cu, cara. Deixa minha avó em paz, mano. Caralho. Tomar no cu. Tô perguntando uma boa. Ela já passou do que você gosta, mano. Ela já tem quase 100, mano. Deixa minha avó em paz. Tá, sua mãe, ela fez o negócio. Mano, deixa minha avó em paz. Caralho. Ah, se puder. Deixa minha família em paz. Tá bom. Se você ataca asilo ainda em 2015, deixa minha família em paz. Não vai a puta que pariu. Tarado de merda. Se você tem uma avó, cuidado. Principalmente se ela estiver ouvindo isso. Vamos para o pensamento positivo da semana no nosso programa semanal da rádio? Bora. No bora. Brasil? No futuro? Em 2020? Bora. As pessoas, elas sempre deslumbram como vai ser o futuro, né? Elas sempre imaginam como vai ser o futuro daqui 30 anos, daqui 20 anos. Imagina o que as pessoas lá no passado, nos anos 80, pensavam do 2015, né? Pois é, né? Será que eles imaginavam que o Michael Jackson está vivo? Não sei. Não sei, eu acho que não, viu? Porque com problema judicial, de pedofilia, essas coisas, abraço, acho que não. Abraço, o médico dele. É, assim, as pessoas, elas sempre vislumbram muito o futuro delas, né? De como vai ser o nosso futuro, de como vai ser o futuro da tecnologia. Cara, é importante pensar no futuro, de como você pode se planejar, né? A história é isso, a história é você estudar o passado pra entender o futuro, né? Ou ao contrário, não sei, não tem como você estudar o futuro, então eu tô certo. Não, tô errado, é estudar o passado pra entender o presente, ok. Então é isso, pense no presente. É importante você pensar no futuro em questões de tecnologia, em questões de como a gente pode melhorar o nosso planeta. As pessoas já estão conseguindo converter lixo em energia, né, nuclear, sim, pra mover as coisas. Isso é importante pra caralho. Sim, os carros voadores é movido a isso. Então eles poluem muito menos. A Dilma já tá conseguindo estocar ar. Assim, são tecnologias que estão ajudando o nosso planeta, que já teve a beira de ir pro caralho. Então, assim, é importante pensar nesse tipo de tecnologia, mas nunca é pensar muito pro futuro. A gente tem o nosso presente. A gente tem que pensar que a nossa sociedade, ela evoluiu a um ponto, mas que ela tem que continuar evoluindo. E sempre melhorando cada vez mais. Sim. A gente tá vivendo numa puta tecnologia, carro voador, skate voador, privada voadora. Eu queria uma privada voadora. Eu sou maneiro, uma privada voadora. cachorro voador, não sei, um drone anda com um cachorro. Só que assim, o drone poderia matar o cachorro, inclusive. Mas assim, eu não deixo meu cachorro com drone, porra. Eu não deixo meu drone com cachorro, sei lá. Não. Ao contrário, não sei. Vamos pensar no futuro e como a gente pode melhorar o nosso planeta, porque essa porra desse planeta é nossa, é o único que a gente tem. Ah, não sei que. Não sei, descobriram água em Marte. Mas vai que alguém mijou lá. E como é que é mijou o super-homem? Não sei. Então, assim, a gente só tem esse planeta, cara. Bora pensar em como melhorar ele. E vamos melhorar ele. Vamos transformar nossa vida melhor cada dia, porque eu acho que é essa lição que o futuro tem pra nos dar. Sim, acho que o futuro também não tá escrito, né? E bonito pra caralho, moleque. Então, o futuro, acho que o futuro não tá escrito pra ninguém. Pra ninguém? Não, pra ninguém. Eu acho que o futuro só depende da pessoa. Eu acho que ela tem que fazer direito. Eu acho que o cientista maluco falou essa frase aí. Pois é. Só depende de uma pessoa. Você do quê? Mas eu não sei qual cientista maluco foi. Só depende de você. Eu também não. Não foi um cara que trabalhou no Projeto Manhattan? Foi, sim. Fala o papo aí que ele trabalhou no Projeto Manhattan. Sim, genial, ele é gênio. É essa frase que eu sigo assim. Então, tipo, pô. Ok. Vai. Puta, chegou um outro fax aqui. Chegou o quê? O filho da puta do Pedroca falou que não ia poder gravar. Ah, fazer o quê, né? Depois a gente demite ele. Pela televisão. Pela televisão, exatamente. Só se ele estiver usando duas gravatas. É, se ele não estiver usando duas gravatas. Você que usa duas gravatas, você é um filho da puta. Por quê? Porque você pode resolver o problema usando gravata borboleta. Se a sua intenção é ocupar o pescoço inteiro. Exatamente, boa. Gravata borboleta é melhor. Sim. Aquelas duas porra babando pra lá, pra cá. Você que usa gravata. Essa tecnologia bonita que eu tô ouvindo aí no fundo, não sei o que é. Não existe no universo alternativo. Oh, a minha televisão chama. Ah, ok. Eu não sei se também as pessoas vão ouvir por causa da música no fundo, mas sei lá, não sei. Então assim, você que usa duas gravatas, você é um galinha. Só isso que eu tenho pra dizer. Então é isso aí, estamos finalizando o nosso programa por hoje. Até semana que vem. Até. Eu tenho uma coisa pra confessar. Eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. Isso é tudo, pessoal.